쇼! 쇼! 쇼! 쇼! L'agonia del tempo di Colón, ma il soffrimento passa. Guinea-Bissau, Capo Verde, Mozambique, Santo Tomé, ya yo voy ancora. Agonia del tempo di Colón, ma il soffrimento passa. Guinea-Bissau, Capo Verde, Mozambique, Santo Tomé, ya yo voy ancora. Ma papo casa baña, sentado na pera, abraço salvação. Maningi Koyaduba, fora de Nyukabi, Paulo Correia, já faz camara, New Saturnino, juntado que se pude, e aí, renasce de Tarsaduca, velho.